mercado, na música, em toda a programação, sempre em busca do melhor. Clube é tudo de bom. Dessa vez não vou tentar te impedir, muito menos te convencer que o seu lugar é aqui. Você vai sair por essa porta com algumas lágrimas no rosto e vai secar uma por uma, tentando começar de novo. Você não vai querer sair, mas vai sair. Você não vai querer beijar, mas vai beijar. E a sua máscara de corte vai servir só por uns dias, mas eu sei não vai durar. E o teu sorriso pelas redes sociais vai ser mais falso que nota de R$3. Você pode achar que tá pronta pra outra paixão, mas seu coração não, mas seu coração não. Você pode levar o seu corpo pra outro colchão, mas seu coração não, mas seu coração. Ai, não tem jeito, pode fazer tudo, mas o coração não manda, não, não tem como. Ela pode, mas ela volta, viu? Você não vai querer sair, mas vai sair. Você não vai querer beijar, mas vai beijar. E a sua máscara de forte vai servir só por uns dias, mas eu sei não vai durar. E o teu sorriso pelas redes sociais vai ser mais falso que nota de R$3. Você pode achar que tá pronta pra outra paixão, mas seu coração não, mas seu coração não. Você pode levar o seu corpo pra outro colchão, mas seu coração não, mas seu Maria solteira. Não é tão fácil assim esquecer nós, né? Aô! Valeu! Mais sucesso! É só aqui na Clube. Você ZYR 257, canal 200, sistema de comunicação ABM, Clube FM, Santa Terezinha de Goiás. Tá precisando de peças para a manutenção do seu veículo? Naves Autopeças tem. Aqui você encontra peças de qualidade, preços acessíveis e o melhor atendimento. Não perca tempo. Vá onde você encontra o que precisa para rodar com mais tranquilidade e segurança. O melhor preço à vista e a prazo. No cartão de crédito, com condições facilitadas para você não ficar a pé. Conte sempre com a Naves Autopeças. A sua melhor opção. Naves Autopeças. Avenida Dona Dita, número 342, Centro. Fone 3339-6018 ou 3339-6546 ou no celular 99832-6606. Vem pra lá, você também. Vale a pena esperar! Vale a pena esperar! Daqui a pouco tem muito mais na sua Clube! Clube FM! Ouça de segunda a sexta, das 11 às 12 horas, Jornal do Rádio. Entrevista, reportagem, informações sobre saúde, educação, tecnologia, meio ambiente, cotação rural, previsão do tempo e muito mais. É só se ligar no Jornal do Rádio. Cobertura em todo o estado de Goiás. Apoio Gazeta do Estado, o jornal impresso de grande circulação em Goiás. TV Gazeta, a televisão da nossa terra. E Rádios GOR, Federação das Rádios de Goiás. Atenção para este comunicado importante. O governo de Santa Terezinha, por meio da Secretaria da Assistência Social e o CRAS, comunica a todos que estão abertas as inscrições para as oficinas e os cursos de cabeleireiro, ponto cruz e de crochê. Os interessados deverão procurar a sede do CRAS agora em novo endereço, no antigo posto Cajueiro, das 8 até as 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Faça já a sua inscrição. Invista em você, invista em conhecimento e invista em seu futuro. São as oficinas de cabeleireiro, ponto cruz e crochê que encontram-se abertas na sede do CRAS. Agora em novo endereço, no antigo posto Cajueiro. Um comunicado do governo de Santa Terezinha, de mãos dadas com você. Tá na Clube, tá bom demais. Clube FM. Quer comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois agora ficou muito mais fácil reformar, ampliar, construir a calçada, o muro, casa ou comércio. Na Pilar Materiais para Construção você também encontra eucalipto tratados, vigotas e tábuas para curral. Passe na Pilar Materiais para Construção. Você vai comprar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da praça. Para pagar à vista, sempre ótimos descontos e a prazo, condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Material de construção você pode pagar à vista ou parcelado no cartão. A entrega é rápida e muito eficiente. Construa com a gente. Quer comprar barato, vem pra cá. Pilar Materiais de Construção, aqui em Santa Terezinha de Goiás, próximo à rodoviária. Telefone 629-9627-5333 ou WhatsApp 981-26-7556. Construir, reformar com material de primeira. Centro Automotivo JCP. Tá precisando dar aquela revisão ou consertar o seu veículo? O Centro Automotivo JCP tem tudo para você. Autopeças para todos os tipos de veículos, sejam nacionais e importadas, com os menores preços. Mecânica especializada com profissionais super experientes e de total confiança. Serviço de alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, troca de óleo do câmbio automático, troca de óleo de filtros, pneus de todas as marcas e marcas. Aceitamos todos os cartões de crédito, de débito e Pix. Portanto, quer dar aquela revisão ou consertar o seu veículo com profissionais de altíssima qualidade? Autopeças completa com os menores preços para você. Vem até o Centro Automotivo JCP. Informações 629-8181-9299. Avenida Dona Dita, em frente ao Posto Aliança. Saída para Goiânia, em Santa Terezinha de Goiás. JL Ferragista. Ferragens, metalon, perfil, tubo. tubos, telhas galvanizadas, barras chatas e redondas, cantoneiras, eletrodos, abrasivos, zarcão, parafusos de ferro e aço, uma grande infinidade em ferramentas, furadeiras, máquinas de solda, todos os tamanhos de brocas e serra-copo. JL Ferragista, Avenida Dona Dita, número 262, Centro, próximo à Prefeitura. Telefone 3339-6093 ou WhatsApp 98210-6017. Fale com o José Luiz. Música. Mais música. Muito mais música. É Clube. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Avenida. Aqui você encontra a melhor equipe de frentistas, que executa um trabalho com rapidez e eficiência. Além de abastecer, você pode efetuar troca de óleo. Venha para o Auto Posto Avenida. Aqui o atendimento é de primeira. Vai fazer uma festa? O endereço certo é na RR Distribuidora, a sua distribuidora de bebidas em Santa Terezinha. RR Distribuidora, cerveja de todas as marcas, refrigerantes, sucos, bebidas quentes, uísque, vinhos, água mineral, bebidas quentes, energéticos, gelo e carvão. Temos uma completa linha em tabacaria. E aos domingos tem um delicioso frango assado. RR Distribuidora, Avenida Catalão, ao lado da oficina Bravo Moto Centro. Telefone 629-9803-5429. Anote aí, 99803-5429. Aceitamos todos os tipos de cartão, débitos, créditos e Pix. Clube FM. É muito amor no seu rádio. Cuidar dos dentes e manter o sorriso saudável é fundamental. No consultório odontológico Sorriso Clean, você encontra profissionais capacitados e tratamento de qualidade. Doutora Josivane Rodovalho, cirurgiã dentista e clínica geral. CROGO 15882. Doutor Bruno Ernesto, ortodontista e implantodontista. CROGO 5273. Realizando obturações, restaurações estéticas, tratamento de canal, limpeza, clareamento dental, extração dentária, prótese, tratamento com aparelho, implantes e atendimento de crianças. Ligue e agende a sua consulta no WhatsApp 98258-4325 ou no consultório na Avenida Dona Dita, próxima à Farmácia da Larissa. Quer ter um sorriso bonito e saudável? Consultório Odontológico Sorriso Clean. Sempre Clube. Só Clube. Ó, a sua rádio. Clube. A sua Clube. Se ficar dançando assim desse jeito, vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito. E esse sorrisão mais lindo do mundo, de quem a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria, com você completando meu dia. Vencerá minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado, naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ficar dançando assim desse jeito, vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito. E esse sorrisão mais lindo do mundo, de quem a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria, com você completando meu dia. Vencerá minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Meu remédio controlado,

ser pra você. Nossa parte só te envolver. E cada nosso sorriso teu. Serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você. Pra você. Sem parar. A Clube toca pra você. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrume minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Henrique e Juliano! Amar é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a amar, amor. Mata minha sede de fazer amor. Amar é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a amar, amor. Mata minha sede de fazer amor. Pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Preciso falar sério com você. Eu preciso te entregar a minha vida. Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente. Eu preciso ter mais tempo com você. O meu corpo necessita desse amor. Quero ter essa emoção, sentir o seu calor, fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento. Ai, eu quero conhecer você por dentro. Me dê, por favor, uma chance. Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção. Quem sabe eu até seja dona do seu coração. Se entregue de vez, vem comigo. Esqueça esse medo, bandido, de quê? Preciso fazer do meu jeito, amor com você. Amor com você. Amor com você.

venha me tirar da solidão. Faça com que ela venha me tirar da solidão. Só aqui na Clube. Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés, e eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. Chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei, chorei no mar, só por ti. Sei que ouvi o sino ao longe que anunciava o amanhecer, e eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei. Chamei, chamei ali, estou aqui, e eu... Tem coisas que só a Clube sabe tocar no seu rádio. Não quero sair de casa hoje, ninguém é obrigado a saber como eu tô, me deixa aqui, eu me viro. O sol já tá ligado e a cerveja tá no gelo. Vizinho reclamando, não me enche, ainda tá cedo. Se ele soubesse o que eu tô passando, ia beber comigo. Ai, ai, ai, ai, ai. Se eu chorar aqui em casa, ninguém vê. Se eu ficar bêbado, só o vizinho vai saber. E se eu ligar pra ele e ela não atender? Ai, ai, ai, ai, ai. E desse jeito solitário eu sobrevivo. Judio tanto. Você quiser comigo, o meu remédio pra curar esse castigo é só cachaça e as ondas do Zé Rico. Vizinho reclamando, não me enche, ainda tá cedo. Se ele soubesse o que eu tô passando, ia beber comigo. Ai, ai, ai, ai, ai. Se eu chorar aqui em casa, ninguém vê. Se eu ficar bêbado, só o vizinho vai saber. E se eu ligar pra ele e ela não atender? Ai, ai, ai, ai, ai.

nem a menor pretensão de convencer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. Não há ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a me esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. Na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Caberá. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz como a ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Clube! Tô ligada! Pela primeira vez encontrei alguém que fosse de verdade e que num abraço sentisse vontade de amar e cuidar. Pela primeira vez senti tanto desejo em um simples beijo. Fiquei me perguntando como não amar. Seu jeito perfeito, personalidade rara. Ama animais, gosta de livros. Adora a natureza. Ah, e falando nisso, reguei a flor que você plantou. Nesse coração que era um vaso vazio, nasceu, enfim, ela brotou, trazendo amor pra perto de mim. Plantou nesse coração que era um vaso vazio, nasceu, enfim, ela brotou, trazendo amor pra perto de mim. Pra cantar comigo, Gabriel Elias. Pela primeira vez encontrei alguém que fosse de verdade e que no abraço sentisse vontade de amar e cuidar. Pela primeira vez senti tanto desejo em um simples beijo. Fiquei me perguntando como não amar. Teu jeito perfeito, personalidade rara. Ama animais, gosta de livros. Adora a natureza. E falando nisso, Reguei a flor que você plantou. Nesse coração que era um vaso vazio, nasceu, enfim, ela brotou, trazendo o amor pra perto de mim. Atenção para este comunicado importante. O governo de Santa Terezinha, por meio da Secretaria da Assistência Social e o CRAS, comunica a todos que estão abertas as inscrições para as oficinas e os cursos de cabeleireiro, ponto cruz e de crochê. Os interessados deverão procurar a sede do CRAS agora em novo endereço, no antigo posto Cajueiro, das 8 até às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Faça já a sua inscrição. Invista em você, invista em conhecimento e invista em seu futuro. São as oficinas de cabeleireiro, ponto cruz e crochê que encontram-se abertas na sede do CRAS. Agora em novo endereço, no antigo posto Cajueiro. Um comunicado do governo de Santa Terezinha, de mãos dadas com você. Vai fazer uma festa? O endereço certo é na RR Distribuidora, a sua distribuidora de bebidas em Santa Terezinha. RR Distribuidora, cerveja de todas as marcas, refrigerantes, sucos, bebidas quentes, uísque, vinhos, água mineral, bebidas quentes, energéticos, gelo e carvão. Temos uma completa linha em tabacaria. E aos domingos tem um delicioso frango assado. RR Distribuidora, Avenida Catalão, ao lado da oficina Bravo Moto Centro. Telefone 629-9803-5429. Anote aí, 99803-5429. Aceitamos todos os tipos de cartão, débitos, créditos e PIX. As estradas são muitas e os caminhos são longos, mas quando precisar de peças para o seu veículo, você só tem uma única direção, a Forte Car Autopeças. Aqui você encontra uma ampla variedade de peças da linha leve e pesada para manutenção do seu veículo. Trabalhamos com grandes marcas e menores preços. A Forte Car Autopeças está localizada na rua Pedro Batista Ferreira, número 280, saída para Campos Verdes. Telefone 62-33-39-69-45. WhatsApp 62-981-79-8211. Desde já, o nosso amigo João Paulo e funcionários agradecem pela preferência. Forte Car tem aquele jeito forte de te servir bem. Mobiliar a sua casa não é fácil, principalmente quando procura preço baixo, qualidade e condições de pagamento. Na Eletromarcos você tem os melhores preços, a qualidade e a garantia dos produtos. A Eletromarcos vende no crediário próprio e sem entrada. E ainda tem 20% de descontos nas compras à vista. Ou se preferir, compra tudo em 12 vezes sem entrada. Quando chegar na hora de mobiliar ou renovar os móveis da sua casa, procure a nossa equipe Eletromarcos. Na rua Miguel Arcanjo, ao lado dos Correios, em frente ao Hotel Vila Rica, no centro. Telefone 33 39 72 60 ou WhatsApp 98314-0097. Fazemos entrega em domicílio. Eletromarcos. Viver com estilo e morar bem. Vale a pena esperar! Vale a pena esperar! Daqui a pouco tem muito mais na sua Clube! Clube! Clube FM! No pique! No clima! Clube! Clube FM! Eu tô ligada! Thank you. Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Você vai acreditar talvez, ou se não queira partir de vez. Falasse nessas coisas que vejo em você, me atravessam num segundo sem eu entender. E tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter, aquilo que eu sinto por você parece ser maior que o destino que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, do outro lado da cidade, ou algo parecido. Com seu passo eu aperto sua mão, que me mostra o caminho pra te ter então. Com você quero partir de vez, sem destino e sem lugar talvez. Despreocupo com o futuro que ninguém prevê, o que entristece tento esquecer. Isso tanto faz, isso já não faz mal. Aquilo que eu sinto por você parece ser maior que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, do outro lado da cidade, como parecia. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, pro outro lado da cidade. A gente é parecido. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, pro outro lado da cidade. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, pro outro lado da cidade. A gente é parecido. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, pro outro lado da cidade. Sexto sentido tem cor de vida, o olhar, uma chance certa, assim, meio fora de hora, mas ninguém pode ou quer evitar esse romance. É bem mais que o melhor dos sonhos. Faz tão bem pra mim. Tão natural. Presente a tempo, surpresa viva. Ninguém pode evitar. Oh, mas dessa vez

meu coração quando ama é pra vida inteira. Clube, ligou, pediu, tocou. Na madrugada também é assim. Todas as músicas que você mais gosta toca no seu rádio. Fica com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Ligou o clube? Tocou sucesso! My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Two.

dia de música. Hoje é dia de clube. Don't you feel like flying? waiting for some 25 or more. That's all I need. Oh, kisses in the moonlight, sugar, that would make this night complete. There got to be. Oh, kisses in the moonlight, sugar, fly away with me. Oh, oh, oh, oh. Most of my days so busy running, lost in a maze. We got no time for fun and dreams, but every now and then a dream is real. This is how it feels. Hey, hey, hey. Once in your life, forget about tomorrow. Tonight is the night. Our worries seem so far away. I only want a taste of your sweet, sweet ooh. Sono gli alberi che anch'io

mais. Só a Clube toca as melhores músicas. Sonhos, tantos erros, era cedo, foi tão simples. Me pergunto, nesse jogo, quem saiu perdendo? Não procure lágrimas em meu olhar, eu não vou perguntar o que aconteceu. Seus olhos dizem tudo que eu preciso ouvir, mas não vejo em você o que está em mim. Em mim. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Tantos planos, tantos sonhos, tantos erros, era cedo, foi tão simples. Me pergunto, nesse jogo, quem saiu perdendo? Não procure lágrimas em meu olhar, eu não vou perguntar o que aconteceu. Seus olhos dizem tudo que eu preciso ouvir, mas não vejo em você o que está em mim. Em mim. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Tantos planos, tantos sonhos. Pro meu coração, ah! melhor amiga, do seu lado, nos melhores momentos da sua vida. E eu continuo aqui com você, tocando tudo e todas. Tudo que você gosta de ouvir, todas que você indicou. E agora tem mais uma chegando. Aumenta o volume. Demais. E a música não para. Você agora vai curtir mais uma sequência bem apaixonada. Muita música romântica na rádio que só pensa em você. Clube FM. Clube FM. Só toca as melhores. You're biting your tongue. you've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding. Conhecia que é capaz de pagar meu resgate, dando a própria vida. Estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. E como sendo um pequeno ramo que se alimenta na grande videira, quero seguir olhando o horizonte, mas Jesus comigo. E esse amor que age me transforma, eu quero ser um bom samaritano. E o irmão que eu encontrar caído pelas mãos levante. Estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Em todos os caminhos, em cada jornada, o amor vencendo pela tua graça, pra encontrar contigo na eterna morada. Estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Estou apaixonado, estou apaixonado, pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Louvar Jesus, oh, eu vou louvar Jesus. cheiro desse amor. Não vendo, eu não tô. Essa cama eu não tô. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vendo, eu não tô. Essa cama eu não tô, não tô, não tô. Ela tem o jeito, o cheiro desse amor. Não vendo, eu não tô. Essa cama eu não tô. Nela há muito tempo a gente fez. Hey, tu, não fique assim.

kiss and I feel like an astronaut, sending SOS from this tiny box, and I lost a signal when I lifted up. Now I'm stuck out here and the world forgot. Can I please calm down? Because I'm tired of drifting around. Something that I've done. I know that there are millions. I can't be the only one who's so disconnected. It's so different in my head. Can anybody tell me why I'm lonely like a satellite? Cause tonight forgot. If you hear my voice, come pick me up. Are you out there? 'Cause you're all I've got, and tonight que você gosta. A sua clube toca. Esta canção não é mais que mais uma canção. Romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito ter um colo. dava certo. De que me sentiria descoberto? A minha pele vai se espindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amores, de amores, eternamente de amores. Mais música. Você tá na Clube e aqui é bom demais. E a música não para. Você agora vai curtir mais uma sequência bem apaixonada. Muita música romântica na rádio que só pensa em você. Clube FM. Você está ouvindo Clube. Clube. Diz que me ame, que eu não me contento só com ela. Diz que me quer, mas não vai dividir com ninguém. Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua. E pra ficar com ela eu vou ter que mudar. Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua. E pra ficar com ela eu vou ter que eu não sei o que fazer, se eu não penso em me deixar. Ela devia saber que eu nunca quis enganar. Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar. Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar. Já falou que eu sou seu dono, já falou que eu sou seu rei. Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei. Já falou que eu sou seu touro, já falou que eu sou seu rei. Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei. Diz que me ama e que eu não me contento só com ela. Diz que me quer, mas não vai dividir com ninguém. Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua. Eu sou fogo na roupa, eu pinto e bordo na rua. E pra ficar com ela eu vou ter que mudar. Eu não sei o que fazer, se eu não penso em me deixar. Ela devia saber que eu nunca quis enganar. Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar. Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar. Já falou que eu sou seu dono, já falou que eu sou seu rei. Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei. Já música? Clube. Só na Clube! Foi fascinação, sim, eu sei. Senti quando você me olhou e o meu coração cheio de emoção bate mais depressa na sua presença. Seu sorriso encanta e seduz. Seu olhar tão lindo tem raios de luz. Mas eu sei que tudo não passa de um sono. É fascinação de amor. Sim, eu sei o que eu senti quando você me olhou e o meu coração cheio de emoção bate mais depressa na sua presença. Seu sorriso encanta e seduz. Seu olhar tão lindo tem raios de luz. Mas eu sei que tudo não passa de um sonho. É fascinação de je t'aimerai toujours, mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous les deux amoureux, nous serons si bien, main dans la main. Nous serons tous deux comme des amoureux, nous serons si bien, main dans la main. Quand, où et comment dire ce grand amour qui me déchire. Je t'aime et je t'aimerai toujours de l'aube à la fin des jours. Tout ça.

Agora que entre nós não houve nada, não vai fazer bem pra você e nem pra mim. Só nós sabemos o que fomos um pro outro. Mas você quis dar um tempo mesmo assim. Estou tentando refazer a nossa história, juntando sonhos que ainda restam desse amor. Se a distância foi pra nós uma saída, a sensatez vai te mostrar que essa paixão não acabou. Foi querendo cuidar desse amor que eu errei. Hoje entendo o quanto eu te magoei. Mas aí pra recomeçar, quando a saudade apertar no seu coração e no meio da noite sentir solidão, sou eu te pedindo pra logo voltar. Você continua é paixão no seu rádio. Dependes de mi amor. Si de día discutimos